voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Estamos de volta com Vozes do Campo e da Cidade e a gente vai continuar ouvindo a deputada eleita, junto com outras quatro mulheres do coletivo Juntas aqui de Pernambuco, a Jô Cavalcante. O papo hoje é sobre desafios e conquista das mulheres negras ocupando espaços nas assembleias legislativas. E os desafios para as mulheres ocuparem esses espaços, gente, não são poucos, né? Embora a cota de 30% de candidaturas femininas seja uma regra antiga, até o ano passado as mulheres não tinham recursos para investir nas suas campanhas, né? Eu tô falando realmente de dinheiro. A gente sabe que é difícil você levar adiante uma campanha sem dinheiro. E aí, Jô, ela comenta também sobre isso, né? A importância desse incentivo para as candidaturas das mulheres. Sim. É muito importante ter essa cota, que a gente ainda acredita que deveria aumentar, né? Porque ainda a participação de mulheres nos espaços de poder ainda são muito poucos, né? Então, a gente acredita que essa cota ajuda, mas também o protagonismo da mulher tem que ser a mulher e não as pessoas usarem a cota para estar também manipulando a política por trás. A gente é a favor, sim, da cota, mas a cota do protagonismo da mulher e não as mulheres como laranja, como tem acontecido muito aqui, tanto aqui no estado como em outros locais do Brasil. Não dá para falar sobre mulher na política sem lembrar das taxas de feminicídio, de como a violência contra a mulher ainda é forte, né? Então a gente conversou com Jô e ela fala um pouquinho sobre que políticas e que ações estão sendo pensadas nesse período em que ela está na Assembleia Legislativa para tentar coibir isso, para tentar diminuir essa violência aqui em Pernambuco. Sobre o feminicídio, a gente ainda está em processo de estudo, né, de mapear essa quantidade de mulheres, principalmente mulheres negras, porque ainda não tem um dado específico falando por região a questão do feminicídio, mas a gente visa em estar presente com essas mulheres, principalmente fazendo um acolhimento das mulheres que sofrem, principalmente porque o feminicídio vem através da violência doméstica, né? E a gente vem nessa prevenção, a gente tem que prevenir antes que aconteça o fato final. Então a gente está nessa mobilização, principalmente a gente está dialogando nas redes onde a gente atua, né, que é nos movimentos feministas, para estar tirando estratégia e de formação territorial para que não venha acontecer futuramente o feminicídio. Mas a gente está bem vigilante sobre essa questão. A gente sabe que o Coletivo Juntas é um grupo de mulheres ativistas e feministas. Jô também contou para a gente quais são as estratégias que elas têm usado para pautar a diversidade das lutas femininas e feministas dentro desse espaço, né, muito masculinizado que é a Assembleia. É muito importante, sim, a estratégia de pautar a diversidade na luta feminina e feminista na Assembleia, até porque a gente se movimenta em movimento com os movimentos sociais, né? A gente está envolvida com vários segmentos de movimentos, então a gente pauta esse ativismo todos os dias que a gente chega na Assembleia, inclusive em plenárias, por esses dias a gente vai estar se somando com os movimentos sociais para estar discutindo pautas, para estar trazendo novas ideias para dentro da Assembleia. Por isso que pautar essa diversidade dentro com os movimentos sociais, porque a gente não fala pelo movimento social, a gente fala com os movimentos. Como a gente vem dizendo que a nossa mandata é uma ponte desse segmento de ativista que está lutando por uma causa maior, né? Que luta todo dia pelo direito, pelos direitos humanos. Então, é muito importante a gente estar pautando, por isso que a gente vai fazer uma plenária, mais uma plenária, né? com todos os movimentos e segmentos sociais. Para a gente é muito gratificante que existam mulheres que se inspiram em nós, até porque o espaço político ainda é muito inóspito para nós mulheres, mas que a gente, trazendo essa inspiração para outras mulheres, que é importante, porque a gente pode não só estar desenvolvendo um espaço político para nós, né, mas para outras também que venham futuramente estar disputando esses espaços, que está discutindo esses espaços e está se colocando para estar disputando uma futura eleição. 2020 a gente está vendo que está vindo aí, então vai ter, a gente acredita que vai ter várias mulheres se colocando nesse espaço para defender suas pautas, para defender seu bairro, para defender seu território. Então é muito importante o pontapé inicial que a gente deu e inspirar essas mulheres é muito bom para que elas estejam realmente dentro desse espaço, se colocando enquanto corpo político e enquanto uma esperança para as outras. Sem dúvida é um mandato desafiador, mas sobretudo inspirador, né? Eu creio que depois das juntas, muitas outras candidaturas virão. E que muitas outras mulheres venham, né? Que elas sejam encorajadas a pleitear seu lugar nos poderes executivo e legislativo. Mas como a gente falou antes, os lugares de poder não estão só nas câmaras, mas há muitos outros espaços de disputa na sociedade que nós mulheres, em especial as mulheres negras, precisamos ocupar. E esse espaço de ocupação, Fernanda, tem com certeza relação com o lugar de voz das mulheres negras. E quem traz uma reflexão muito interessante sobre isso é a filósofa Djamila Ribeiro. Lembrando que Djamila fez essa fala numa das palestras do TED de São Paulo. Para quem não sabe, TED significa Tecnologia, Educação, Design e trata-se de uma plataforma desenvolvida na década de 1980 que inspira e muda a forma como vemos o mundo por meio de palestras curtas disponibilizadas de forma gratuita. Vamos ouvir? É necessário que eu possa falar de mim e que não tenha uma voz determinando qual é o meu lugar dentro dessa sociedade. E aí essas vozes, essas múltiplas narrativas dessas mulheres corajosas, elas vão encorajando a gente também a falar. Elas vão nos encorajando a perceber o quanto que a nossa voz é necessária, né? E as pessoas que foram construídas para falar, essas pessoas que geralmente, né, são os homens brancos que têm o poder da fala, o quanto que é importante para esses homens perceber a minha necessidade histórica por falar. Então, não precisa ser negro para combater o racismo? Com certeza não. Não precisa ser mulher para combater o machismo? Com certeza não. Mas se mulheres negras, pessoas negras não falam, mulheres não falam, que tipo de sociedade que a gente está constituindo? Porque serão sempre os mesmos a falar. A gente não rompe com a norma branca e masculina. Então, é necessário para esse sujeito que sempre esteve nesse lugar de fala, entender que muitas vezes o lugar dele na contribuição dessa luta é ouvir. E entender a nossa necessidade histórica por falar. Porque numa sociedade onde essas vozes não falam, numa sociedade onde essas vozes, ou quando falam, são hierarquizadas, porque existe um discurso autorizado de quem pode falar, a gente não pode falar em humanidade, de fato. Então, quando eu penso em pluralidade, na necessidade de vozes, eu penso que é necessário um novo pacto de humanidade. Porque numa sociedade onde as violências são naturalizadas, onde os silêncios não são questionados, onde a gente não pensa, muitas vezes, que o silêncio diz muito, porque a ausência também é ideologia, e existe muitas coisas por trás dessas ausências, a gente não pode falar em humanidade, de fato. Então, acho que quando a gente verdadeiramente valoriza essas vozes, quando a gente tem uma pluralidade de vozes, aí sim a gente pode pensar em humanidade. Então, eu penso que a necessidade da voz é a necessidade ao humano, da gente reconquistar a nossa humanidade. De nós, enquanto mulheres negras, a gente poder ser respeitada pelo ser humano que a gente é. Porque essa voz que nos desumaniza, que nos coloca em lugares ou da subalternidade ou da exotização, essa voz ela precisa ser quebrada. E quando eu penso na pluralidade das vozes de mulheres trans, de mulheres negras, de homens negros gays, e essa multiplicidade de vozes falando, o quanto que a gente torna verdadeiramente uma sociedade mais rica, o quanto que a gente verdadeiramente tem uma sociedade muito mais criativa, o quanto verdadeiramente a gente vai ter uma sociedade humana de fato. né? Porque enquanto ser mulher negra não ser considerado humano nessa sociedade, enquanto a gente for vistas como mero objetos sexuais ou pessoas para estar em determinadas posições, a gente precisa reconfigurar essa humanidade. E a gente só reconfigura esse mundo quando essas vozes passam a falar, quando essas vozes começam a ser respeitadas, quando essas vozes começam a ser legitimadas. Então, romper com o silêncio é romper com a violência. Romper com o silêncio é a gente romper com essas violências naturalizadas cotidianas e que muitas vezes a gente não percebe como violência. Então, é necessário se questionar, sim, porque quando você está num espaço de maioria branca e as pessoas negras que ali estão te servindo, é necessário você se questionar por que aquelas pessoas não estão usufruindo do mesmo espaço como você. Por que essas mulheres negras não estão usufruindo do espaço como eu? Né? É necessário, quando a gente chega na universidade e a gente só tem professores brancos, se questionar por que eu não tenho professores negros aqui nessa universidade? Por que as mulheres negras dessa universidade, elas só estão limpando o banheiro e elas não estão sentadas no banco dessa universidade? Se a gente não rompe com esses silêncios, a gente está admitindo que esse é o lugar. A gente está compactuando com esses tipos de violência. Então, é necessário que a gente se incomode, de verdade. E esses discursos potentes desses grupos que, historicamente, não tiveram voz, eles vão incomodar. Eles vão incomodar de fato. Né? E é necessário que esse incômodo seja visto como algo positivo. Né? E muitas vezes, esse sujeito que se sente incomodado, em vez de ele se questionar o porquê do incômodo, ele dirige a raiva dele para aquele sujeito que está incomodando ele. E, mais uma vez, ele tenta silenciar para ele ser a voz única. Mas, sem o incômodo, a gente não promove mudança. Então, é necessário, sim, que o sujeito privilegiado ele se incomode. Porque, se ele não se incomoda, ele vai achar que as coisas estão boas como estão. Ele não vai se perceber como responsável pela mudança. Ele não vai perceber o quanto que é importante ele se colocar num lugar de escuta. E quando eu falo de escuta verdadeira, de escuta sincera, de quem ouve e está disposto a se desconstruir, de quem ouve e percebe a necessidade dessas outras vozes falar. Porque não pode ser meu amigo, já disse Alice Walker, quem exige meu silêncio. E se ele não me ouve, ele está exigindo meu silêncio. Por mais que ele não diga para mim, cale a boca, ele está exigindo meu silêncio, se ele não me ouve e se ele não considera a minha narrativa como importante. Então, é importante a gente se questionar por que a gente não lê mulheres negras, por que a gente não lê obras de pessoas negras, por que muitas vezes nas nossas bibliotecas essas mulheres não estão lá. Por que a gente não lê essas narrativas? Por que a gente não percebe a potência desses discursos e o quanto que é importante esses discursos para a reconfiguração do mundo? Então, todos e todas são responsáveis por isso. E é necessário, sobretudo, que a gente tenha essa consciência, né, que a gente perceba que o mundo ele vai ser muito mais rico e muito melhor para todos nós quando verdadeiramente a gente tiver uma pluralidade de vozes, porque enquanto não tiver bom para essas vozes que são silenciadas, também não vai ser bom para ninguém. Nosso programa hoje está bem recheado de boas novas. E no próximo bloco, claro, tem poesia. Não muda a frequência que já a gente volta. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.